Chegou que já arrebentou, São Paulo vai arrebentar. Mogi Guaçu, chiitas até a morte, a maior banda de aloprados cabeçudos do planeta. Chupeta, chupeta, chuchu, chupeta. As letras sem noção, o mau gosto apurado e a musicalidade irada dos monstros sagrados da grosseria gratuita. Baranga, cacheta, fubanga e chupetinha. Yeah. Chiitas até a morte no Top Hits Mogi Guaçu Center Music. O show que vai apavorar, Mogi. O biscoito da vovó tá querendo naná. E Tasque 2, Tasque 3, olhe lá. Eles já arrebentaram São Paulo. Já apavoraram 47 cidades em sua turnê. E agora vão detonar, Mogi Guaçu. Bibi, Bibinha, Bronha, Cachita, Chupeta, Bochecha. Eu me mijei, me caguei, me cuspi e vomitei. Que nojo. Chiitas até a morte no Top Hits Mogi Music Guaçu Center. O bico dos manos, das minas, dos figuras, da chuleia, dos malas e muito mais. Chiitas até a morte, o show que vai destruir Mogi. Porra, meu, quem foi o bando de pau no c*** da p*** que falaram que nosso show é apelativo, meu? É apelativo, caralho, meu. Ô, f*** esses caras, meu, vou lá. Apoio Confederação Brasileira de Piadas de Baixo Calão. Há 65 anos, desculpe por tudo.